bem-vindos ao DevTalks Podcast. Sou Gabriel Scavos. O papo de hoje é sobre tecnologias de startup. E para bater esse papo, comigo estão... Eu sou o Daniel Bonato, vulgo Bona. Já trabalhei como designer para web desde 2005. Já tive uma startup para evento. Hoje eu tenho uma Venture Builder e trabalho como gerente de produto e front-end no Pratarefa, que é uma plataforma de gestão de processos e tarefas. Meu nome é Daniel Oliveira, sou desenvolvedor aqui de Bauru desde 2005. Atualmente atuo como gestor de produto na Lahar, um software de automação de marketing aqui de Bauru mesmo. Meu nome é Jaime, eu sou empreendedor, arquiteto de soluções, eu trabalho em uma modalidade um pouco diferente, trabalho como contrato ou sociedade em propósito específico. Um dos produtos que nós temos aqui é o Edentes, né? E também atuo como consultor e gestor na Lecom. Bom, galera, eu sou o José, Hugo Zé, sou desenvolvedor desde 2008, já trabalhei com algumas tecnologias aí, focando em RPA. Hoje eu trabalho como desenvolvedor .NET, C Sharp, na Pascaluto. Oi, pessoal, meu nome é Leandro Kitamura, o pessoal também me conhece como Kita. Eu comecei minha carreira como desenvolvedor em 2003 e durante minha carreira acabei evoluindo mais para a gestão. Hoje eu sou CEO da eSapiens, uma Venture Builder. Dentro nossos principais produtos estão o Sexlog, que é uma rede social adulta, Astrolink, uma rede social astrológica, e também tem alguns outros negócios menores que a gente está sempre tentando desenvolver novas startups dentro da Venture Builder. Então vamos lá para esse papo que está cheio de interessante. Bom, uma coisa que eu sempre achei muito interessante e às vezes um pouco místico é o momento em que quem está construindo uma startup ou quem está idealizando e apresentando, em qual momento que chega aquela decisão da parte tecnológica? Vocês começam a definir o que vai ser utilizado ou não? Conseguem, assim, meio que traçar esse momento? Bom, geralmente, o que acontece? Quando você tem uma startup, a ideia é bem fluente, você está mais preocupado no produto, se as pessoas vão aderir. Então, a tecnologia, nesse momento, ela é um meio, né? Só que chega um momento que você tem que decidir. E aí você tem que verificar para que público eu estou fazendo essa minha solução, o que eu penso de requests, quantas pessoas vão usar esse meu produto, né? Fazer aquele famoso sonho, né? Para quem que eu estou fazendo, quanto que eu espero, e aí, baseado nisso, você toma uma decisão. Mas, na prática, vem muito do conhecimento de quem está, da equipe mesmo, das pessoas envolvidas, né? Então, por exemplo, você começa lá com o pessoal, tem conhecimento de PHP, dificilmente vai ser outra linguagem, o pessoal vai começar em PHP. O pessoal que trabalha com .NET geralmente começa pelo caminho mais fácil, ou seja, dentro do time, qual a linguagem mais comum entre todo mundo, né? E aí inicia um trabalho bem focado no produto, né? Não, acho que todo mundo pode falar que no início o foco não é muito na tecnologia, e sim no produto. É a necessidade de fazer um produto rápido, com qualidade, né? E depois que o produto tá andando, você começa a parar e pensar um pouco na tecnologia, né? Eu não tô dizendo que não é pensado na tecnologia. É simplesmente que, na verdade, você escolhe o que é mais cômodo naquele momento, né? Ou seja, qual linguagem nós devemos adotar? De que forma vamos fazer? É o que o time conhece, né? O time, um exemplo claro, lá na eSapiens, quando a gente começou a eSapiens, né? O Kitamura participou disso, o Bona. Nós pegamos e fizemos um estudo em relação à tecnologia, né, do momento, e iniciamos, né? Mas na prática isso não é muito comum, né? É bem interessante, né? Porque às vezes que eu escuto muita gente falar é: faça com aquela linguagem que te dá menos custo no início. Mas isso também vai depender muito de quem está desenvolvendo, né? Porque se a pessoa é de .NET e às vezes os recursos para .NET, às vezes não. São mais caros que recursos para PHP, isso também influencia. Mas eu não sei, assim, a que ponto isso é decisivo, então vai ser decisão, né, como você falou. Você pode falar, José. Talvez eu acho que seja o caminho de menor, mais aderência, assim, na questão de balancear custo de uma possível evolução futura e também de comodidade do próprio time. Com certeza deve existir, né? esse balanço, né, entre os dois lados. Que eu queria comentar, né, que essa questão de custo que você trouxe, né, Scavassa, também é relativa, né? O custo para mim, que sei muito bem PHP, fazer com .NET, por exemplo, é muito maior do que, de repente, o custo de alguém que entende muito, tipo uma equipe, que nem o Jaime comentou, né? Se a equipe entende muito de .NET, escolher .NET, talvez, assim, ao nível de custo de esforço, né, para construir um produto ou uma aplicação, sabe? Lá na eSapiens também a gente fala muito do problema bom para resolver, né? Tipo, se você escolheu uma tecnologia errada, mas ela era aquela que, pô, naquele momento era melhor, e depois você tem que trocar ela, esse é o problema bom de resolver, porque você acertou no produto e tem um produto de sucesso. Boa. Exatamente. Tem questão, por exemplo, de querer fazer um app, por exemplo. Ah, vou fazer um app, em vez de eu criar dois apps nativos, Android e iOS, eu crio, por exemplo, um Ionic da vida que vai me buildar os dois, né? Então é um pouco mais caminho, um pouco mais curto. Agora, eu acho que vai muito também do que o time domina de tecnologia. É, só também complementando isso que o Bona falou, isso também, apesar de às vezes a gente entender, né, tomar a decisão pelo que o time domina, lá a gente teve esses dois cenários, assim, dois produtos que nasceram, um com linguagem nativa, né, para Android, e o outro a gente usou WebView com Angular, assim, né. E aconteceu bem isso, o time dominava Kotlin, né, então a gente desenvolveu lá nativo, e no outro time dominava Angular, e aí a gente criou baseado em WebView, assim. E a verdade é que num determinado ponto, mesmo assim, quando a gente precisa fazer testes rápidos, né, no produto, assim, para mim, o produto que foi desenvolvido com WebView se mostrou muito mais prático, muito mais fácil de criar teste, assim, sabe? Acho que para um próximo início de produto, talvez isso entraria também em questão, assim, para ajudar a gente a decidir. A necessidade de testar rápido, sabe? Um app nativo, né? Você tem que subir uma nova versão, tem que esperar que seu usuário atualize. Isso acho que também tem que ser levado em consideração. Esses tempos de atualização também conta bastante. Porque na Apple Store demora mais para atualizar quando você lança um release. Na Play Store é quase que instantâneo, assim. E também o WebView não funciona na App Store, né? Eles reprovam. É, a gente conseguiu, Bona. Só que, assim, tem que ter uma parte, tem que ser nativa, sabe? A parte de pagamento, a parte... O core, assim, a parte básica de tem que ser nativa, sabe? Algumas coisas podem estar em WebView. O pessoal conseguiu aprovar pro investor, né? Mas então... tá. Porque existe uma regra na Apple Store que limita a quantidade de código nativo para ser utilizado, hein? Eu não sei se é a quantidade de código, mas eu sei que, por exemplo, assim, os módulos de pagamento, você tem que usar nativo. Você não pode desenvolver o seu, sabe? Você tem que usar, tem que ser linguagem nativa. Não pode ser um app 100% WebView, assim, eles não vão aceitar. Interessante. Bom, eu acho que, e movendo assim, quando vocês, lógico, começaram a criar os projetos e tudo mais, essas ideias vão saindo, escolhendo mais ou menos a linguagem, tendo noção disso, tudo começa a surgir, né? A parte de infra mesmo, vocês buscam coisas mais, do lado mais free, com limitações, já começam a investir na infra. Ah, eu posso começar, ó. Posso falar lá na Sapiens, assim, lá a gente tem a vantagem, como a gente já tem alguns produtos rodando, então geralmente a parte de infraestrutura é a custo zero, né? Alocar uma máquina lá no nosso data center que vai ter pouco uso não tem um custo pra gente, né? Então a gente consegue fazer isso assim praticamente de forma gratuita, né? E aí conforme o produto cresce, naturalmente necessidade aumenta, e aí a gente começa a reservar um orçamento e até considera investimentos, assim, né? Para poder atender a necessidade daquele produto. Mas eu, em geral, eu gosto da ideia de usar o que puder free, assim. Usa o grátis e depois que a proposta de valor, ou se descobriu as limitações do grátis, vai pro pago. Bacana. Bom, exatamente, né? Pensando numa startup onde a grana é curta, e você tem que fazer algo inovador, colocar no mercado, validar, geralmente, eu posso estar até falando coisas erradas, mas todo mundo põe uma maquininha interna ali, faz o deploy em casa mesmo, quando possível coloca uma solução de OpenStack ali, quando não der, uma máquina mesmo rodando um Linux ali, ou um Windows Server, que seja, né? Coloca numa nuvem lá, sei lá, na Amazon, usa o plano gratuito, recorre a servidores, por exemplo, hosts, como o DigitalOcean, mais barato, enfim, para começar a validar a ideia, né? Como falei anteriormente, acho que a necessidade principal é validar a ideia, né? E, então você acaba usando realmente esses recursos gratuitos para consolidar essa ideia e começar a ganhar clientes, né? Aí sim, conforme vai ter essa dor de cabeça boa, né? Aí você começa realmente querer escalar essa aplicação ou quebrar em microserviço e assim vai. Até porque servidor no começo da startup é tipo o custo mais barato que tem. Eu queria comentar. Eu vejo que nas clouds que a gente tem disponíveis hoje aqui, como o Google Cloud, a Azure, até mesmo a Amazon, o plano gratuito que eles oferecem, cara, é mais que o suficiente, assim, pra você validar uma ideia, pra você validar uma proposta de valor e verificar se aquilo que você quer fazer realmente funciona, né? Se aquilo que você tá propondo pro mercado realmente funciona. É, e no nosso caso também, como nosso produto envolve disparo de e-mails e tudo mais, a gente já aproveitou direto a estrutura da Amazon, né, que já tem alguns serviços específicos aí para essa área, para hospedar por lá. O pessoal aqui já no começo já tinha um conhecimento prévio, né, dos trabalhos anteriores, de terem migrado estruturas de servidores para a nuvem e tudo mais, então o pessoal já tinha um pouco essa noção bacana, assim, de AWS, já pensando um pouco lá na frente, né, na forma de escalar e tudo mais o serviço, a gente acabou startando nela. Quando vocês já vão migrando para a nuvem, os times normalmente que vocês montam já estão acostumados ou não com esse tipo de tecnologia? Ou vocês mesmo? No caso nosso, todo mundo já conhecia um pouco, já tinha um mínimo de convivência com elas. Hoje em dia é mais comum, né? Acho que é questão nuvem, hoje fala-se muito em container, cluster, microserviços. Hoje está muito comum isso, na verdade. Tem muito material na internet, você consegue fazer laboratórios justamente com esses planos gratuitos. Então, está muito acessível isso, né? Eu queria até fazer uma pergunta também para vocês, que a AWS, assim, né, uma sensação que eu tive já, assim, pensando, porque para começar, né, que nem vocês falaram, pô, é de graça, né, vale muito mais a pena eu entrar lá, e é escalável, se conforme minha necessidade aumenta, eu posso lá e aumentar também meu investimento. Mas eu queria perguntar, porque hoje, né, nós, né, lá no Sexlog, por exemplo, nós não estamos na nuvem, né, não estamos numa estrutura AWS, nós temos nossa própria estrutura, a gente faz a gestão de nosso serviço, a gente gostaria de mudar. Só que, assim, não é um processo simples, assim, quando a gente vai fazer as contas é muito mais caro. Essa questão de avaliar custo é uma coisa que vocês fazem também depois que a startup cresceu, tem um custo relevante. Vocês chegam a avaliar quanto que custaria sair de uma estrutura de nuvem ou é algo que a gente que nem entra em questão, assim? Vocês aprendem a usar da melhor maneira possível e otimizar o custo, mas sair de lá não é um ponto ou não é uma alternativa? Bom, hoje no caso nosso a gente nem cogita isso, até por conta da característica nossa, da nossa plataforma assim, em si, né, de estar tá muito ligada a vários desses serviços da própria Amazon, né? Então hoje o foco nosso é mais esse mesmo, de conseguir otimizar e reduzir ao máximo o custo da nossa estrutura na nuvem, mas passar pela cabeça, assim, de sair hoje, a gente não tem essa visão, assim, ou esse projeto a médio prazo. Eu acho que, dado o trabalho que a gente tem para entrar, né, na nuvem, pra começar tudo de nuvem, você acaba se cercando de uma série de facilidades que a nuvem te traz, como utilizar APIs de inteligência artificial, integrações com outros serviços que a própria estrutura da nuvem te fornece. E isso acaba gerando meio que uma dependência da nuvem que você está, né? Exatamente. Hoje, o Kitamura, para você ter uma ideia, o Eden está lá na IBM SoftLayer, né? A gente já até utilizou a SoftLayer no passado, né? Lá na Sapiens, né? E hoje eu estou migrando para a Amazon. A gente está no processo de migração justamente porque a Amazon, em relação a custo comparado à IBM, para nós aqui está sendo muito mais interessante, né? Mas justamente quando você entra numa nuvem dessa, você atrela serviços, é muito difícil sair, né? No seu caso, aí talvez é falar com algum consultor realmente, acho que é uma conversa mais direta lá com o consultor de venda, um gerente de contas, para ver o que pode otimizar e ver se compensa essa migração de vocês aí. Assim, hoje o que a gente sente lá, né, já é como a gente faz a gestão até a nível das máquinas, assim, sabe? Acho que o que vocês falaram é a verdade, assim, né? Pô, é um monte de coisa que você não precisa se preocupar e pode focar no seu negócio. E acho que é um pouco do que a gente tá tentando buscar lá também, sabe? A gente quer parar de se preocupar se a comunicação de rede entre a storage e as máquinas estão tão boas e se preocupar mais com o nosso negócio, sabe? Acho que realmente, depois que você tá lá, não tem por que voltar, né? Só essa questão de como otimizar custos. Eu não consegui escutar muito bem você no começo. Vocês já começaram direto em nuvem na empresa de vocês? Também. Isso, já. A gente, né, como o pessoal falou aí, a gente fez a validação ali em ambiente interno e tudo mais, mas já de cara a gente partiu para a nuvem, né? No início ali, mais no gratuito ali, mas pouco tempo depois a gente já estava precisando subir algumas coisas ali de valores. Bom, voltando um pouquinho nesse desenvolvedor, quando vocês vão fazer alguma contratação, ou quando precisa de, sei lá, freelancer, alguma coisa assim, é qual característica que vocês procuram? É o cara que é muito especializado em uma tecnologia, ou uma área, né, sei lá, front-end mesmo, ou vocês preferem um perfil um pouco mais generalista, famigerado full stack? Então, aqui na Digital Labs, a gente tem o time compartilhado, que faz prestação de serviço para outras empresas, e tem o time dos produtos. Atualmente, hoje, no ProTarefa, sou eu de front, e tem o Brunão, que cuida ali da parte de back-end, e também programa o Angular, né? E dependendo, assim, vai fechar com um cliente, o cliente pede alguma funcionalidade para a gente recruta um dos funcionários aqui que a gente tem da área de serviços, né? Então, dependendo da agenda do pessoal, ou vem uma pessoa que é mais específica em front, ou vem uma pessoa que é mais específica em back. E daí o Brunão, como já domina as duas coisas, ele alterna com essa pessoa. E por a gente ter escolhido, por exemplo, no back-end, a gente escolheu o Go, né? Então, assim, Go é uma linguagem muito específica, que não é todo mundo que sabe mexer com ela, ela tem uma curva de aprendizado um pouquinho maior. Então, assim, quando a gente vai pegar aqui no time, ou vem alguém que entende de Go, né, pra fazer essa parte do back, ou então vai vir uma pessoa pra cuidar do Angular, né? Então, assim, é isso que a gente olha na hora que a gente vai pegar alguém interno aqui. A dominância no Go, né? Porque o Angular, por ser JavaScript, assim, é um pouco mais tranquilo, certo, de se então trabalhar. No caso de vocês, vocês preferem uma pessoa, quando chega nessa situação, que ela trabalhe especificamente com uma tecnologia, e não que ela vai trabalhar transitando entre back, front-end, infra, enfim, é isso? Isso, até porque a gente tem o branch da API e tem o branch da aplicação, né? Então, assim, trabalha com coisas diferentes, né? Com dois repositórios diferentes. Então, um acaba não interferindo no outro nesse momento, né? Trabalha integrado os dois, obviamente, mas um não acaba interferindo no trabalho do outro aqui. Bom, aqui na Zion, né? Que é onde tem o Edens, a gente também trabalha muito parecido com o Bono, né? A gente tem o back-end separado do front-end, branch diferente, né? O back-end está em .NET Core, o front-end está no Vue.js. Com relação a freelance, né? Freelance, a gente geralmente contrata mão de obra específica para trabalhar em determinado feature, determinado recurso, e algo bem pontual, assim, tem um início e uma data fim para terminar, tá? Às vezes, a gente até contrata uma pessoa full stack para trabalhar nos dois lados, né? Mas é muito comum ser bem específico. E a gente também praticamente não terceiriza o que a gente chama de fim, né? Então, por exemplo, a arquitetura é desenvolvida em casa, toda a regra, a forma de fazer interna, assim que tem-se um modelo, um padrão, aí você pode compartilhar, publicar isso de para outras pessoas e contratar freelance normalmente. Talvez seja até um pensamento meio antigo, mas eu vejo que muito do valor das startups tá atrelado realmente ao produto e à tecnologia que elas desenvolvem e ao diferencial tecnológico. Então, essa decisão de desenvolver o core dentro de casa e terceirizar o que for totalmente necessário, que realmente não tiver braço, eu vejo que é o que a maioria da galera acaba fazendo, né? Só complementando aí essa questão de por que não compartilhar, né? Por que a gente está falando do produto, né? Algo bem agregado ali. Você tem a questão do DNA da empresa, as regras específicas do produto, né? Então é algo que leva, assim, é aquele famoso propósito, vestir a camisa, né? Não mais, assim, vai vestir a camisa, que realmente quem está dentro da empresa, né? Quem está fora, por mais que seja profissional bem qualificado, ele vai executar a tarefa, né? Diferente de quem está dentro da empresa, que está vestindo a camisa, tem um propósito, tem a cultura, enfim, está enxergando além daquela funcionalidade, né? Então, acho que por isso existe essa cultura hoje de fazer o core em casa e chamar freelance para coisas mais específicas, né, pontuais. Bom, lá na Sapiens, assim, a gente não terceiriza nada, né? Assim, em geral, a gente gosta de bons profissionais, né? Se o cara pode ser bom, muito bom em uma tecnologia só, em muitos, assim, a gente valoriza muito, porque hoje não é fácil achar bons profissionais, assim. Mas eu, pessoalmente, eu gosto do cara que é bom de tecnologia mais de uma, assim, né? Aquele cara que Ele é multitecnologia, ele sabe pensar fora da caixa e consegue resolver problemas de maneira mais sistêmica, assim, né? Então, pô, a gente gosta, a gente tem nossos desenvolvedores lá, a gente é bem por especialidade, back, front, a gente divide bem as coisas lá. Mas, pô, é legal quando a gente tem um desenvolvedor, dá um problema na VM de desenvolvimento dele, ele tem noção pra ajudar a resolver o problema e não ter que chamar o cara de infra pra resolver, sabe? Então, ele tem noção também do que acontece no front, ou também ele tem... a flexibilidade de repente decidir que, ó, esse servidor aqui não vai ser Java, vai ser Node.js, mesmo que ele ainda não saiba Node.js, sabe? Então, a gente valoriza bastante, até um certo ponto, assim, que a gente tem que desenvolver as coisas rápidas, né? Mas chega um ponto onde a gente precisa escolher a melhor tecnologia, porque os problemas são grandes, né? Então, ter desenvolvedores que são capazes também de aprender novas tecnologias, e é meio que só o idioma que ele fala, mas ele vai continuar falando, sabe? Eu gosto disso no desenvolvedor. Cara, a nossa principal demanda aqui é de back-end, né? A gente trabalha com muitos clientes de áreas diversas, de tipos de utilização diversa, né? Nosso sistema tem muitas áreas diferentes, distintas, então... O volume de informação de demanda de processamento é muito grande, né? Então, a parte de back é o principal foco nosso, assim, né? O que a gente não abre mão de ter ser desenvolvido aqui dentro. E aí, quando a gente tem alguma demanda mais específica de front, aí é quando a gente terceiriza, né? Hoje, na equipe, a gente tem um full stack também. E aí, o full stack é o nosso cara ali que faz esse meio campo, assim. Aí, quando a gente tem uma demanda mais específica, a gente acaba trazendo alguém externo para nos dar apoio. Mas o principal é back-end mesmo. Bom, cara, eu vejo que para trabalhar em startups, o cara realmente tem que ter essa flexibilidade, tem que saber resolver problema, porque muitas vezes em startups o time acaba sendo enxuto, acaba sendo um time reduzido, e essa habilidade de resolver problema, de transitar entre tecnologias, eu creio que seja muito bem-vinda, né, por parte do dev. Então. Eu posso falar também do lado da empresa, assim, do lado da gestão, né? Eu também concordo com o Zé, assim, me agrada muito, assim, o desenvolvedor olhar a tecnologia como meio e não como fim, sabe? Então, é o cara que você traz o problema e ele te ajuda qual que é a melhor tecnologia para resolver aquele problema, sabe? Da melhor forma possível. Eu gosto bastante também dessa maneira de olhar. Exatamente, né? Pensar um pouco dos dois lados, né? Hoje tem um preconceito em relação a isso, né? Eu escuto muito falar assim, aquele cara é o pato, né? Enfim, é algo que, na verdade, eu acho um pouco triste essa definição, né? A gente até brinca, virou cisne agora, né? Mas, realmente, hoje, no cenário startup, requer um profissional com habilidades variadas, né? Tem como você sobreviver num ambiente reduzido, custo reduzido, equipe reduzida, se as pessoas não tiverem, realmente, como um conhecimento amplo, é um cara que, realmente, do time, ele manja de uma ou duas linguagens, no mínimo, sabe um pouco de back, de front. É um cenário muito mais comum hoje em dia, né? As pessoas estão com a cabeça mais aberta, mas eu ainda escuto muito essa questão de preconceito, ou seja, qualificando essas pessoas, né? O Germão, assim, mas apesar de essa parte, né, de pessoas com múltiplas tecnologias, essa parte de front e back é uma especialização cada vez maior, né? Sim, um distanciamento, quer dizer, né? Assim, o pessoal está se qualificando mais em back, mais em front, com certeza. Sim. E eu vejo também uma dificuldade do back hoje em dia, a pessoa que está mais lá das antigas, né? Sair do back-end e interpretar o front-end, né? Tem uma curva aí um pouco grande para esse pessoal, né? Mas, por outro lado, há muitas pessoas que também transitam pelos dois lados naturalmente, com uma facilidade muito grande, né? E da mesma forma, o DevOps, né? Ou seja, tem pessoas que têm dificuldade hoje fazer um deploy, fazer um continuous integration, continuous delivery. Então, num time pequeno, você tem que ter uma pessoa que é um pouco, vamos falar assim, um jargão mais fuçada, né? Que ela vai buscar essas informações, ou um profissional qualificado, né? Não necessariamente você tem essa pessoa no seu time, né? Por exemplo, o QA. Nem todo time tem um luxo de ter um QA ou um cara especialista em UX. Então, você acaba fazendo do time ali, criando especialistas com conhecimento específico, mas conhecimentos diversos, né? Mas o cara é especialista em uma linguagem. O que escuto bastante o pessoal falar é que é aquela famosa frase, no meu tempo não tinha essa de front e back, não. A gente fazia tudo e era isso aí, tinha que fazer. Não, pode falar. Só complementando aí, uma coisa muito prática em relação a esse tipo de conhecimento, na época das SAPs, que eu estava nas SAPs, o que o Tamura pode falar, quando você está no ambiente vivo, como é o Sexlog lá, uma query errada, ou um front não mal feito, né, não bem feito, ele tem muita influência, né, no Kitamura. A reação era instantânea. Então, assim, quando você está trabalhando num ambiente, vamos chamar, de alta demanda, precisa que você tenha um conhecimento mais abrangente. Não dá para pegar um cara só na caixinha lá, só programa em PHP, Se o cara não consegue enxergar todo o fluxo do request que vai passar pelo front, vai influenciar, né? Eu sei que isso não é muitos dos casos, a startup não tem esse conhecimento. Mas ao longo do tempo, a gente tem que evoluir nesse sentido para entender, ou seja, qual arquitetura está a minha aplicação. Ou seja, como é que o caminho do usuário, para onde ele está passando, para justamente você saber qual tecnologia usar, né? Então você precisa dessas pessoas com skills variadas para justamente poder aplicar o conhecimento correto, ou seja, a tecnologia correta, a forma correta. Kitamura pode te complementar. Era uma coisa muito viva lá, né, Kitamura? Sim, João, sim. Mas assim, uma coisa que eu percebi também, é lógico que todo mundo precisa ter esse conhecimento, né? Mas pô, antigamente, né, quando não tinha essa divisão, eu lembro também que a gente era, as pessoas não eram tão especializadas nas suas áreas, a gente tinha também muito mais problema, né? Pô, subir, eu preciso testar em vários navegadores, e um funciona, em outro não. Ah, no mobile não funciona, o que tá acontecendo e tal. E assim, apesar de ter profissionais que, pô, eu fazia o back, fazia o front, aí o Bona voltava arrumando o front, né, Bona? E hoje, assim, eu percebo essa tendência de estar mais especializado, mas eu percebo também um resultado também de cada vez mais qualidade e essa interdisciplinaridade, assim, só agregando ainda mais valor no processo. Eu acho que eu sou o único da área criativa aqui, né? Porque todo mundo é dev e eu sou especificamente, assim, eu comecei como web designer, né? Assim, mexia em Photoshop, CSS e tal, não sei o quê. Tanto que eu até brinco que eu sou, tipo, um front-end clássico, né? Eu mexo com HTML, CSS, um pouquinho de JavaScript, mas daí a hora que o front-end realmente virou, né, esse monstro que virou de precisar programar realmente, eu criei aquele bloqueio do tipo, ah, você tem que programar, é coisa de programador, e eu sou web design. Então eu fiquei meio que ali, mas assim, eu consigo, né, eu até brinco que eu sou semi-analfabeto, né, digital, porque eu consigo ler algumas coisas que o pessoal escreve, mas eu não consigo efetivamente escrever, né, eu consigo conversar com o desenvolvedor, consigo entender a lógica e tudo mais, mas se eu pegar para escrever, não vai sair nada. Isso eu queria até fazer uma pergunta para vocês também, assim, me afastei um pouco mais da área técnica, mas hoje em dia você pode ser um front fazendo só CSS e HTML? Não tem nenhum problema, pois bastante gente trabalha nesse esquema. Até na empresa onde eu estou hoje, a gente tem. Que é a área que acaba sobrando, né? Que é a área, tipo, não que acaba sobrando, mas é a área que você não programar, você tem que pensar, tipo, como o usuário navega ali, né? Que é a parte mais, tipo, ficar realmente pensando assim, ah, esse botão faz sentido, né, pra cá, pra lá, e é uma área, assim, que envolve muito, muito benchmark, assim, ficar olhando as outras aplicações e ver onde que aquilo pode funcionar na minha. Tá muito ligado ao produto em si, né, pra fazer alguns testes, pra saber a organização do próprio produto, como ele vai ficar, né, tanto com a cara, quanto com a usabilidade, acho que é esse, eu, pelo menos é o que eu vejo nos lugares onde eu trabalhei, é mais ou menos assim, como acaba se encaixando. Um skill meio que indispensável para o cara hoje, para quem trabalha em startup, nesse ambiente mais vivo, né? É saber aprender, né, cara? Porque às vezes não é nem o skill do cara, às vezes o cara nem tem o skill, mas ele tem a manha de como procurar, de como correr atrás da solução e solucionar o problema. Eu vejo que, assim, eu, por exemplo, eu sou bem focado em back-end, assim, mas, cara, já tive que resolver problema de front-end e, tipo, correr atrás e aprender, tentar resolver até sair, porque realmente esse ambiente vivo acaba te levando a ter esse skill de aprender isso é bom, como fazer. Né? Pelo menos do ponto de vista, isso é uma coisa muito interessante, eu acho muito bom. Tem que saber se virar, cara, sair da caixinha. Isso é bem interessante. E é bom quando o ambiente te proporciona esse tipo de desafio. Sabe, né, Scavas, quando eu era desenvolvedor também, assim, né, eu gostava muito de fazer o back-end, mas também eu gostava muito de trabalhar com o Bona, que gostava muito de CSS, sabe? Então, e assim, eu acabei me afastando na área de desenvolvimento, né, mas às vezes eu vejo o pessoal trabalhando e às vezes eu falo assim, nossa, se eu ainda fosse um desenvolvedor, eu não sei se seria um desenvolvedor feliz, sabe? Porque eu ia ter que acabar escolhendo um caminho, sabe? Sim. esse é o outro problema. realmente. A gente brinca muito no fato até, tipo, quando você escolhe uma back ou front e você acha que já escolheu, né? Como o pessoal que a gente tava falando fez um podcast sobre estágio, você acha que já escolheu, agora já sei, eu quero ser back-end. Aí chega lá, só que dentro de back-end você tem milhões de outras coisas pra começar a entender ou refinar até onde você quer chegar, pelo que você se adapta melhor. E a mesma coisa com front-end, apesar de estar muito ligado, né, ao JavaScript, tem milhares de frameworks para trabalhar e resolve muitas vezes o mesmo problema de forma diferente, né? E aí você acaba indo cada vez mais especializando mais e buscando uma tecnologia, né? Enfim, isso é foda, cara. É muito complexo, é muita coisa para pensar, é muita coisa. É um podcast só sobre carreira. Exatamente. É, só sobre escolhas que o desenvolvedor tem que fazer porque durante a carreira. À medida, né, que isso vai mudando também. E era outra coisa que eu queria perguntar. Como vocês tratam as experimentações? Geralmente isso vem do próprio dev, né? Quando você tem um problema lá, geralmente o dev, ele senta, fica inquieto com aquele problema, então ele vai buscar uma solução. E ele faz geralmente uma POC ali, uma validação, seja com uma linguagem diferente ou uma tecnologia diferente, ele acaba trazendo isso, né, para todo mundo. Primeiro ele apresenta pro time, e depois ele chega um momento que ele ganha confiança até do time, e aí a gente brincava muito. Você tem que ganhar apoio, né? Você tem que ter apoio de mais pessoas para você consolidar essa ideia, e isso verdadeiramente para uma produção, né? Mas acho que no primeiro cenário começa assim mesmo. Vem do dev, passa pelo time, o time valida essa ideia, surge uma POC, uma validação, até que você chega um momento que todo mundo concorda, que aquela solução atende, seja redução de custo, melhoria do problema, diminuição de tempo, enfim. É meio natural, até, né? É do ponto de vista para a galera que está na outra ponta, quer ver um problema e sabe, tem a ideia de uma solução ou se conhece uma tecnologia que resolva esse problema, a galera tem que meio que se provar ali, né? Tem que fazer defender a ideia dele e provar essa ideia para o resto do time, a viabilidade dessa ideia, né? De implementar essa solução para o resto do time. E geralmente é o que o Jaime falou, faz uma POCzinha ali, uma mini prova de conceito ali e tenta levantar alguns dados, né? Para poder defender a sua ideia com o resto do time. Ele é natural e ela é sempre bem vista, né? Porque eu já trabalhei em algumas empresas grandes onde não existia tanta flexibilidade, mas no cenário da startup, essas mudanças, essas necessidades de aplicar novas tecnologias para resolver um problema que surgiu ou problemas antigos, elas são coisas bem vistas do ponto de vista gerencial. Sim, mesmo que tenha que passar pelo time, uma avaliação, mas é uma coisa bem vista e incentivada. Olha, eu vou dar minha opinião, que eu tô na posição de gestão. Assim, em geral, né, eu tendo a ser o chato, assim, vai dar meu aval também pra gente trocar uma tecnologia. Mas assim, de forma geral, é bem vista porque uma nova tecnologia vem para resolver o produto de uma forma melhor, assim, né? Geralmente, né? Então, já teve vários casos lá, assim, desde, substituir a busca por um Elasticsearch e ter um resultado espetacular, a decidir adotar microserviço num produto sem muito saber porquê ou porquê que a gente deveria fazer aquilo, e depois ver que um microserviço cair a aplicação inteira, e qual que foi o grande ganho fazendo isso, né? Não ter tantos ganhos, mas em geral também eu gosto do que o pessoal falou, de, por exemplo, a gente está passando por um problema agora no sistema de mensagens do SexLog, né? E a gente nos pôs em pauta discutir se usar Postgre era a melhor tecnologia de banco para um sistema de mensagens com alto volume de mensagens. E aí o pessoal acabou fazendo um laboratório lá, testou diversos bancos e vai usar a MongoDB para o sistema de mensagens. Então, eu acho que tem que ser um cuidado nosso, nós que somos de tecnologia, acho que a gente tende a querer aprender novas tecnologias e adotar novas tecnologias, né? E a gente tem que ter sempre um pensamento crítico também para ir contra essa vontade natural nossa, que a gente gosta de aprender coisas novas, para ver se realmente... Tá de louca de sair fazendo, né? A gente sempre quer aprender uma coisa, não aprender coisa todo dia, né? Quer aplicar, não tem graça. Exatamente, Pensando nessas tecnologias novas aí, né, tem que tomar um pouco de cuidado também, que às vezes tem uma pessoa que puxa bastante isso, né, que geralmente tem o desenvolvedor, né, que gosta dessas novas tecnologias, e geralmente ele tem um pouco mais de liberdade para testar essas coisas. O único problema é ele escolher alguma coisa muito específica e depois ele ter que ensinar o time ter uma curva de aprendizado um pouco longa ali para poder dar suporte naquilo que ele inventou ali, né? Mas geralmente as coisas hoje estão bem parecidas, né? De frameworks, assim. Tem alguns que resolvem de um jeito, outros de outro, mas é aquilo que o pessoal fala, né? Aprender a programar numa linguagem, que muda é sintaxe. Ah, a pegada é a mesma que o pessoal falou. A gente teve um problema recente aí, bem nesse contexto que o Kito falou, de a gente chegar a um ponto de ter dúvida se o nosso disparo de e-mails, assim, né? A gente dispara a faixa de milhões e milhões de e-mails por mês, por meio da nossa plataforma, né? A gente ficou nessa dúvida mesmo, se banco de dados relacional era o melhor caminho para essa parte de saída mesmo de e-mail, saída, retorno, né? Troca de informações ali com a Amazon. E aí um desenvolvedor nosso levantou a lebre ali pro NoSQL, pro Mongo também. Eu não conhecia, a gente falou, putz, mas será que é tal? Ele apresentou para mim como que funcionaria, qual que seria a arquitetura. Eu falei, cara, vamos tentar. Meu, solucionou bem, assim, o caso, né? Mas também tem um pouco do que o Bona falou, né? A gente tem que ser um pouco crítico também com relação a fazer inovação só pela inovação, né? A gente tem que entender que a gente está num contexto que as demandas estão sempre se modificando, os requisitos estão sempre se modificando, a gente tem que ser adaptável. Muitas vezes as novas tecnologias, elas são extremamente importantes para a gente conseguir chegar, escalar e etc. Mas a gente tem que pensar também que, pensando no desenvolvimento do produto e tudo mais, algumas vezes a gente não tem a verba para ter uma equipe que consiga seguir essa de forma rápida, né, essas alterações aí de demandas, né? Então, se eu tenho um cara que é especialista em PHP e eu resolvo fazer alguma coisa em .NET, fica complicado da gente conseguir que toda a equipe, se toda a equipe tem a especialidade em PHP, ela se adaptar para poder dar manutenção, né, ou evoluir em determinado trecho do produto, alguma área do produto que seja em outra tecnologia, né? Então a gente tem que estar sempre de olho ali se realmente é necessário e se a gente vai conseguir continuar sendo, respondendo rápido às demandas e às alterações de necessidades ali ao longo do tempo, a partir do momento que a gente modificar e adotar essa tecnologia. É, porque, por exemplo, não adianta nada escolher o Erlang para resolver alguma coisa, e cai bem, resolve bem, e passado, sei lá, um ano, o time tem que ir lá e dar modificação nesse Erlang, que ninguém nunca mais mexeu, e aí cai aquele velho problema, né, do legado numa linguagem que ninguém conhece, e da manutenção acaba ficando bem caro, né? Realmente tem que fazer esse equilíbrio, é bem complicado, é uma coisa com certeza, tem que se pensar muito antes de tomar essas decisões. Assim, só complementar, assim, acho que teve um caso parecido lá também, um desenvolvedor decidiu usar Golang para criar os microserviços, né, criou toda a estrutura e depois ele saiu da empresa, né, e aí é um problema que o negócio passa, assim, né. Sim, dependendo de como o time está organizado, às vezes é Golang, né? Não sei quando foi, mas não foi isso, mas dependendo da época aí, quase ninguém sabia o que era, ou nunca ouviu falar. Realmente, sim. Complicado. Outra coisa que eu tava pensando, quando vocês estavam falando de designer, como vocês lidam com as validações de interface? Vocês têm pessoal que trabalha focado na experiência do usuário? Vai mais ou menos com um time de front-end? Como vocês trabalham com isso? Lá na Sapiens nós temos, todo o time tem, basicamente, é tudo conduzido por eles, o processo. Hoje a gente tá bastante evoluído, assim, o time faz muita pesquisa, a gente tenta trazer muita referência, tenta prototipar, tenta testar muito com o usuário, a gente tenta minimizar, tipo, alguns projetos a gente não consegue se adiantar tanto, né? Alguns projetos são mais imediatistas, assim, a gente precisa fazer rápido e às vezes não dá tempo de testar. Mas em alguns outros projetos, por exemplo, no Astrolink, né? A gente tá modelando o aplicativo do Astrolink e o Caê, né? Que é o designer responsável pelo projeto, ele conseguiu, assim, tipo, testar muitas propostas de arquitetura, de navegação do aplicativo. Como que é muito, muito fácil o acesso ao público, né? Então a gente leva as pessoas lá, eles navegam pelo protótipo e agora a gente chegou num desenho bem legal lá. Então lá a gente consegue fazer isso bem, de forma bem, bem bacana, assim. Eles têm... E aí a relação dos nossos designers, os front-ends também contribuem, né, na ação. mais pesado na linha técnica do que fica mais viável, menos viável fazer, mas também ajuda a criar toda a experiência do usuário. Bom, então vocês têm uma pessoa que está preocupada realmente com a parte de UX, né, no caso. Sim, lá todo o time hoje tem um responsável por isso. E aí, boa, né? E você? Ah, eu vou para outro, né? Não, mas assim, como a gente adotou o material design fazer, fica um pouco mais tranquilo nessas questões de usabilidade, como vai funcionar o comportamento, né, na tela do usuário. Nem todas as coisas do material design são tão fáceis de entender num primeiro momento. Né? Você pegar uma pessoa que nunca mexeu no inbox lá do Gmail, ela sofre um pouquinho para entender que para criar um e-mail é naquela bolinha lá de baixo, não é no botão escrever e-mail que fica do lado esquerdo do Gmail. Então tem essa curvazinha aí de aprendizado do usuário. Né? Isso a gente minimiza fazendo alguns passo a passo para que a pessoa logue, algum treinamento inicial, mas via de regra a gente consegue fazer bastante, bastante elas assim, utilizando o material design mesmo. Eu estudei bastante ele antes da gente aplicar, né, e por eu gostar muito assim, do material design, já gostava antes, e estudando eu passei a gostar um pouco mais, e sempre que eu vou fazer alguma tela nova, eu tento pegar a documentação deles, vejo se tem alguma versão que corresponde ao que eu estou querendo fazer, e tento adaptar da maneira que foi pensado pelos designers do Google, né, em cima do que eles pensaram ali. Mas também tem um pouco de skill do que eu já estudei, né? Eu já fiz uma pós em experiência de usuário. Então ajuda bastante, sim, poder pensar um pouco como vai ser o comportamento de tela e tudo mais. Os desenvolvedores choram um pouco, né? Quando você pede para dar uma cambalhota na tela, alguma coisa do tipo. Mas eles acabam entendendo e às vezes faz, às vezes quando fala assim, cara, vai gastar muito tempo para fazer esse detalhezinho que só você vai ver. Então daí às vezes a gente acaba ignorando esse pequeno detalhe, mas via de regra a gente segue bastante a linha do material design mesmo. Só complementando, eu acho que isso que o legal que falou é muito legal, porque, principalmente numa startup, cara especializado nisso lá na sua equipe, ou não tem todos os recursos para fazer teste, né? A gente também, lembro que no começo, quando a gente estava lá evoluindo o Sexlog, a gente se baseava... A gente tem, como tem um aspecto de rede social, né, a gente se baseava bastante no Facebook, assim. E a gente falava, ó, não sei se é o melhor, mas pô, os caras têm muita grana, eles já devem ter feito um teste, né? Então, às vezes, se basear em clientes, em referências, assim, com o próprio material design, né, eu acho que é uma boa dica mesmo pra seguir, assim, de forma geral. Bom, eu acho que na contramão, né, deles... quando você tem uma startup, tá começando, você não tem esse profissional qualificado... Enfim, e de repente não tem a pessoa com a skill para isso, o que eu aconselho geralmente é você pegar um skin, né? Lá no Temeforce, por exemplo, pegar baseado em Bootstrap, ou pegar Material Design, né? Até mesmo para facilitar a questão de criação de tela, e aí você vai customizando isso, né? E a outra dica é ter um design freelance. Então aqui no nosso caso nós não temos esse profissional qualificado, a gente contrata essa mão de obra, né? Justamente para dar esse norte para nós. E faz bastante pesquisa com o usuário, né? Não, só reforçar aí o que o Jaime falou, é um pouco do cenário que a gente tem hoje aqui, né? A gente não tem a verba para ter um cara 100% do tempo aqui, né? Mas a gente iniciou a plataforma também baseada num tema, para a gente não ter essa preocupação aí inicial de ter que desenvolver, pensar a tela 100% ali. Sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente acaba terceirizando, né? Trazendo alguém para ver de fora o software nosso e entender como aprimorar a experiência. E os testes? O dev realmente vai cuidar de toda a parte do teste dele? Ou vocês têm uma pessoa especialista em testes? Eu acho muito difícil, né, uma startup que está começando, ter alguém de QA, a não ser que um dos fundadores seja um QA, né? Mas geralmente, que nem aqui na Digital Labs, a gente às vezes pega alguma parte assim, de aplicação para testar, né? Que nem no ProTarefa, a gente não tem nenhum QA dedicado e sempre que vai subir um deploy, alguma coisa, né? O desenvolvedor testa, a gente sobe num ambiente de homologação que a gente tem e tenta expressar, mas é fazendo teste de macaquinho, né? Você cadastra tudo na mão, a gente ainda não tem nenhuma aplicação que fique rodando. A gente começou testes unitários, assim, pra fazer cobertura de novas coisas. Até rolou uma palestra lá pro Christian, no Talks. E eu fui, né? Porque eu, desde que eu saí da SAPs, assim, eu nunca mais tinha acompanhado o desenvolvimento de QA, né? De perto, acompanhando tecnologias e tudo mais. E foi muito bom, porque assim, eu vi que tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, assim, que eu não tinha visto ainda, né? E daí até que eu trouxe o Chris veio aqui na Digital Labs e apresentou um pouco mais, assim, detalhado para os nossos devs aqui, de como que ele trabalha com testes, como que a gente podia começar. Então foi bem rico, assim, para poder colocar alguma coisa para funcionar aqui de teste, mas atualmente a gente não tem nada que não seja eu ou outras pessoas aqui testando. Criando os testes, automatização dos testes, para garantir o consumo interno. Legal. Lá na Sapiens, assim, a gente tem QA em cada time, né? Acho que foi uma cultura que o Jaime trouxe lá no começo da empresa. E a gente ganha muito com isso, sabe? Então, a gente, lógico que tem aquela eterna briga, né, de desenvolvedores criarem os testes unitários. A gente está sempre tentando colocar isso em prática, assim, né? Os próprios QAs brigam muito com os desenvolvedores, mas nós temos também os QAs desenvolvendo mais testes de interface, testes automatizados de interface. Eles fazem o teste de uso lá, tudo que sai passa por eles, assim, aumenta muito a qualidade do que a gente sobe, né? Reduzem muito os bugs que vão para a produção. E também esse outro trabalho de automação que eles fazem é muito legal. E, só que quando a gente começa novos projetos, em algumas nas equipes novas, assim, já teve os dois cenários, assim. O cenário de começar um time, ó, não vamos pôr um QA agora, vamos alocar o recurso para focar no desenvolvimento. E aí tem aqueles projetos também, tipo, o QA tem uma afinidade com aquele negócio, a gente já começa com o QA desde o começo. Mas hoje a gente tem o papel do QA nos times lá na Sapiens. Bom, como o Tamila falou, é uma coisa que eu sempre me preocupei, né? A questão da qualidade do código, você entregar um código com qualidade, menos erro possível, né? Então é uma coisa que eu sempre trouxe das empresas que eu passei, né? E eu vejo ainda que estamos em 2018, né? Ainda não se faz, no mínimo, que é o TDD, né? Uma startup, eu sei que é difícil você, por exemplo, colocar lá um continuous integration, alguma coisa, mas hoje, assim, tem várias soluções, por exemplo, o próprio Bitbucket tem um pipeline lá, né? Então, no mínimo, se você fizer um teste unitário na sua aplicação, na sua solução, ligar lá o pipeline, você vai conseguir rodar esse código, né? Primeiramente testá-lo, né? E depois buildá-lo, independente se vai colocar isso manualmente no servidor ou não, né? E depois, como o Kitamiro falou, a gente implementou lá na época, né? Era algo que foi muito difícil achar um QA aqui. Nós estamos falando de 2011, não é tão longe assim, né? Não tinha QA em Bauru, para você ter uma ideia, né? Eu trouxe um amigo de São Paulo, trabalhando numa empresa comigo, e outro menino do Buscapé. E depois nós treinamos uma pessoa do zero. Então era um cenário assim, Bauru não sabia o que era teste em 2011, para você ter uma ideia. Hoje não, hoje é algo mais, bem mais conhecida, profissão, né? E o QA ainda, eu sinto que ele é um pouco discriminado, né? O QA tem aquela cultura que é, como o Bona falou, o teste do macaquinho, né? E eu vejo que o QA é muito além disso, né? É um profissional que tem, na minha visão, tem que ser um bom programador, porque ele vai além do código, da funcionalidade do produto, né? Ele vai criar um programa que valida aquilo, né? E automatização. Acho que a palavra é, se você ganhar tempo e cobrir o código, você automatizando essas regras, né? E implementando esse ciclo de entrega, de validação com builds e deploy, é um cenário muito interessante para uma startup. Eu sei que leva tempo, às vezes, como o Tamo falou, o custo ou o tempo não permite, mas o que você economiza no final do processo é muito grande, né? E você lança um produto com mais qualidade, com menos bug, né? E se preocupa realmente com o produto, não com as falhas, né? Realmente, cara, QA mesmo, de verdade, eu ouvi falar, foi bem depois disso, sei lá. O cara que trabalhava comigo, que ele realmente estava lá para fazer a parte de teste, e lógico, no início era um teste bem manual, mas foi, sei lá, 2013 por aí, comecei a trabalhar com um cara focado nisso. E aí, Dan, e com vocês? Vocês trabalham com teste como? Ah, eu venho ouvindo um cenário de desenvolvimento bem em cima de sistemas legados lá atrás, assim, eu nunca desenvolvi essa skill. E aí, no começo aqui, a gente pegou bem firme, mais no formato manualzão mesmo, ali, de testar, todo mundo validar ali as melhorias, mas é bem o que o Jaime falou, assim, né? A gente começa, no começo a gente tem esse trade-off ali de que, putz, vale a pena a gente seguir, assim, mas a aplicação começa a chegar num ponto que a ausência dos testes, né, a ausência dos testes unitários, de ter alguém de QA ou alguém focado nessa área começa realmente a dar uma dificultada mesmo no processo, né? A gente até não tem tanto problema com isso, mas o esforço nosso para manter essa qualidade à medida que o software vai aumentando é muito grande, né? E aí a gente internamente já colocou como objetivo para um próximo pacote maior que a gente tem que desenvolver, já começar a cobrir essa área assim com testes unitários e tudo mais para não sofrer tanto, né? Porque começa a chegar uma hora que começa pagar o preço, assim, né? É meio assim, complicado. Realmente não é uma coisa que a gente pode deixar passar. E aí, José, e no seu ponto de vista de developer? Cara, dos trampos que eu já... Agora não tô trampando mais startup, né? Mas da época que eu trampava startup, cara, era... Os projetos e o tempo eram bem, bem apertados, assim, porque a parada tava bem no começo e tudo mais. Então, assim, bem difícil ter teste no começo e mais difícil ainda é gerar essa cultura de testes nos devs. Ter, pelo menos, a preocupação de fazer um teste unitário, de fazer alguma coisa um pouco mais robusta de teste. Geralmente, a galera dava compilou, beleza, rodou, tá em produção e já era, né? Mas do tempo que eu trampei em startup, cara, a gente chegou a pagar o preço, assim, porque muita coisa começa a voltar e muita coisa começa a dar pau em produção, e aí quando a galera percebe é tarde, né? É, tem que começar a gerar essa cultura nos devs, isso é bem não é legal. Tem esse feedback, não é uma coisa... Cara, um cenário que eu lembrei aqui, acho que o Kitamura e o Bona pode lembrar, né? Assim, quando a gente implementou o cenário de teste lá, começou tudo, bem no começo mesmo da aplicação, né? A gente ainda tinha aquela questão do dev, né? Fala assim, a minha máquina funciona, né? E a gente criou lá um quadro, colocou o nome de todo mundo, né? E aí colocou as palavras-chave lá, né? Aqui funciona... Você lembra, Kitamura, quais são as palavras? Bona? Na minha máquina funciona estranho. Então... Era uma palavra proibida. Porque cada palavra dessa valia um real, né? O que ajudou, na verdade, isso aí? Você não tem mais a cultura da desculpa, né? Então, mas aqui tá funcionando. Então você não... Automaticamente você se programa, o cérebro, o programa da pessoa, né? A resolver o problema e não mais dar desculpa. Não tem mais aquela desculpa, né? É uma coisa que virou, é uma brincadeira, né? Mas acho que para nós lá funcionou muito bem a brincadeira e ainda gerou um churrasco, né? É verdade. Gerou churrasco. E até um pouco em cima disso aí, que o João falou, a gente criou também um ambiente de homologação. Assim, né, na minha máquina funciona, na máquina do dev funciona, eu uso o Mac, ele usa Linux, aí vai para produção CentOS. Então, tipo, deu um bom ambiente, que é justamente uma cópia de produção, que assim, é o nosso ambiente de homologação, a gente joga lá, normalmente fica durante uma semana o build parado lá, e eu vou testando, né? Sobrou um tempo, eu pego alguma coisa para testar, eu já tenho um workflow que eu faço toda vez que eu vou testar, de alguns possíveis problemas que podem ocorrer, e daí eu testo as coisas novas no final, né? Então, assim, por não ter um teste automatizado e tudo mais, eu tenho que fazer todo esse checklist. Então, assim, como o protótipo tá ficando grande, os testes estão aumentando, tá ficando muito custoso, né? Tem dia, assim, que eu perco, tipo, uma tarde para conseguir testar uma feature nova, né? Mas o ambiente de homologação foi muito bom, porque às vezes a gente pega algum bug lá, porque os bancos são espelhados, e normalmente a gente tem um banco um pouco menor na máquina de desenvolvimento, né? O dev vai ficar tocando o banco para ficar mais rápido na máquina dele. E daí a gente pega essas coisas no ambiente de homologação, fica um pouco mais lento e a gente consegue mitigar bem esses problemas. Legal. Uma dica, talvez, assim, ambiente de dev e tal. Uma coisa que a gente começou a fazer aqui há pouco tempo, né? É trabalhar com container, né? Justamente para diminuir essa curva aí de ambientes diferentes, né? Além de ter esse ambiente de homologação, produção, pipeline rodando os testes, buildando. Hoje aqui a gente trabalha também, os desenvolvedores trabalham em máquinas próximas de produção possível. Assim. Mas sabe que essa questão de tipo, desenvolver teste unitário, assim, né? Assim, na teoria é muito legal, né? Mas na prática, a gente, você sempre ouve assim, vamos lá também, assim, que nem, pô, de vez em quando a gente coloca a meta de desenvolvimento, de cobertura de código, mas não faz, sabe, na prática, assim. E eu lembro que eu fui num evento uma vez de qualidade, eles fizeram uma analogia bem legal, assim, que eles perguntaram, meu, sabe por que um carro tem freio, né? Tipo, um carro tem freio pra você, não é pra brecar, é pra você acelerar. Se um carro não tivesse freio, você teria que andar, tipo, a 5 por hora na rua, né? Mas não tem freio, eu posso andar a 100, sabe? Então eu acelero e meu freio vai garantir, se eu precisar, eu freio. E se você comparar com teste unitário, é bem isso também, né? Ter teste unitário te permite acelerar, assim, desenvolver muito rápido as coisas. E, meu, não tem que me preocupar, ter medo de produção. O meu teste vai garantir a qualidade. Só que quando você traz isso pra vida real, assim, na prática, todo carro tem freio, né? Tipo, realmente funciona na história do carro. Só que nem toda aplicação tem teste, assim. Então, eu acho que tem alguma coisa ainda, assim, que precisa ser melhorada nesse mundo dos testes para realmente todo mundo desenvolver testes e serem úteis, né, e entregar todo o seu valor. Eu acho que é a cultura que tá, Moura. Sim. A questão do... falta ainda, talvez, a cultura, ver aquilo como valor, depois lá na frente não vai quebrar, entendeu? Se quebrar, sabe onde é. E, geralmente, o desenvolvedor que não trabalha com teste, ele dá o commit ali e seja feliz, né? Deixa, por exemplo, deixa o Bona testar lá 2 horas, 3 horas, entendeu? E quando você vê que você rodou um teste e quebrou... Exatamente. Quando você vê o teste quebrou, a sua parte está quebrando, né? Então você... É consciência, né? Eu não vou dar commit naquilo, eu vou resolver o problema antes de dar um commit, realmente garantir que o código está funcionando. Eu sei que na prática isso é difícil, né? A gente está no interior e, pelo que eu vejo, o Bauru não tem essa cultura. E é difícil você mudar essa cultura do dia para noite, mas é algo assim que há um valor enorme nisso, né? E o valor, na verdade, é dinheiro no final. Se você põe custo, tempo, no final é dinheiro. A startup está perdendo dinheiro, perdendo um profissional. Poderia estar pensando melhor no produto e tá testando. Isso é, e também o fato de você ter não só flexibilidade, não só essa garantia da entrega, né, mas no futuro a flexibilidade para manutenção, né, porque se você pode talvez melhorar, ou, enfim, refatorar toda essa o seu código e garantir que pelo menos as regras estão ainda valendo, né, então dá uma ajuda nisso. E vai muito também da cabeça dos gestores, né, gerente de projetos aí, e entender que, né, você tem, sei lá, um sprint de 15 dias e você vai passar 2 features, você vai começar a passar 1 feature, porque o outro tempo a pessoa está cobrindo com teste, né? Então, assim, você garante um desenvolvimento talvez um pouco mais lento do que se você não tivesse teste, mas mais linear. E com o tempo, né, com a prática, vai chegar uma hora que você pode voltar com as suas 2 features para sprint e ainda por cima aplicando o teste. Vai ganhando a experiência e conseguindo dar cabo daquilo que tem que ser entregue, né? Tudo que é novo precisa de um tempo de adaptação mesmo para conseguir entrar numa boa produtividade. O Cris até mostrou uma ferramenta lá, que a hora que você faz o commit, ele mostra se está aumentando ou diminuindo a cobertura de teste, e aí você consegue configurar isso. Então, assim, se minha aplicação está com 20% de cobertura, a hora que eu mandei ela caiu para 19%, dá para cravar o commit e falar, só vai comitar de novo se for 20. Nossa, ou 21. Esse é o bop do commit, hein? Isso é bruto, hein? Não vai subir ninguém, é isso aí. Não vai subir ninguém. É bom, né? Assim que tive que quando tem uma cultura forte pra testes, aplicar esse tipo de validações é legal, é válido, acho extremamente válido. Mas algum de vocês, assim, já teve alguma experiência de trabalhar numa equipe com uma cultura forte de desenvolvimento de teste? Sim. Já tiveram? A primeira vez que eu trabalhei realmente num lugar que era realmente teste, era uma coisa extremamente relevante, foi pro Subway e agora onde eu tô. Porque antes, assim, tinha às vezes testes, às vezes não, né? Mas realmente não foi em Bauru, né? Eu trabalhei numa empresa de São Paulo chamava Open Communication Security. A gente desenvolvia token. Hoje todo mundo conhece, né? Mas são o token mobile, o Tancard, que é aquela carteirinha de senhas, ou o chaveirinho, que era o token físico, né? E lá não tinha como não ter teste, né? Era assim, máximo de cobertura, porque era alto risco, né? A gente lidava com banco, sim, telecom, então não tinha como não ter. Imagino. A cultura da empresa era muito forte. A garantia. E os seus cavalos? Oi? Tem relação com o negócio? Tem relação com o negócio também a questão de ponto de ter cultura de teste? Ou é uma questão da cultura da equipe? Do Subway foi mais cultura da equipe. Era um projeto novo que trabalhava com a parte de logística, de entrega de produtos. E aqui onde eu tô hoje é pelo fato da risco, tem muito dinheiro envolvido. A gente tá falando bastante de teste unitário, sim, né? Uma coisa, pensando um pouco em startup, a gente acostuma fazer um pouco mais depois, mas é o famoso teste AB, né? Quando você tem um produto um pouco mais consolidado, já tá no mercado, tem cliente, a gente costuma fazer o famoso teste AB. Na verdade, você, através lá de um proxy reverso, você disponibiliza 2 páginas com features diferentes e você começa a medir esse tráfego, né? Eu acho que, por uma startup, a gente fala muito em ambiente dev, né? TDD, pipeline, mas uma coisa bem interessante, acho que em relação à startup, é essa questão do teste AB, que lá atrás, antigamente, fazia muito, né? Mas eu vejo que ainda para startup, atualmente, fala-se muito na codificação, mas esquece essa questão de teste A/B, interceptar o cliente, saber se ele tá gostando ou não. Hoje tem ferramentas para isso, né? É, mapa de calor, que não deixa aí de ser já um teste, né? Não é uma área que eu tenho tanto conhecimento. Eu sei como ele funciona e tal, mas muito em teoria. Nunca em prática fiz uma aplicação assim. Talvez esteja mais ligado à parte da experiência de usuário. É, não, assim, ó, pra gente é um pouco diferente, né? Estamos falando de qualidade, podemos até estar falando, mas num teste específico de uma funcionalidade, fazer o que a gente, mas de tomar decisões sobre o produto. Lá a gente faz muito teste A/B, então, fluxo de pagamento, dificilmente a gente mexe no fluxo de pagamento sem ser por meio de um teste A/B lá. Então, por exemplo, geralmente a gente divide os usuários em grupo, um grupo vai ver uma tela, outro grupo vai ver outra tela, e a gente acompanha e vê quais entregam os melhores resultados e a gente toma a decisão. Assim. É um processo, acho que, bastante comum também em startups, assim, e pra evoluir o produto. Ele é 100% baseado no usuário trabalhando com as features que vocês entregam. Como assim? O teste A/B, ele é alguma coisa que vocês já entregam no produto e observam o comportamento, ou vocês testam internamente ou com protótipos? Como vocês fazem? O teste A/B seria para testar em produção, assim. Seria um teste. Uma certa moda, falando em teste, né? Se a gente faz uma melhoria no produto para converter mais, sei lá, desenvolvo uma nova forma de pedir os dados do cartão do usuário, né? Eu quero testar se aquilo realmente converte mais do que a tela antiga, né? Nossa. Então, a gente coloca lá, aleatoriamente, cada usuário vai ver um grupo e aí, puf, a gente vê qual converte mais na prática. Isso é um teste de aceite, né? Assim como, por exemplo, o mapa de calor, né? Imagine que eu tenho meu site lá, minha página, né? E esse mapa de calor mede aonde mais o cliente passa o mouse, onde ele clica mais e vai dando essa visão para a gente. Ou seja, de repente, no teste A/B, eu consigo aplicar ali no teste A/B o mapa de calor. Então, eu coloco lá uma página com uma forma de solicitar cartão, a outra de outra forma, e eu consigo ver aonde esse usuário navega, né? Qual que é o nível de aceitação dessas páginas, né? Esses modelos. É realmente um outro ponto de vista. Beleza, só pra ir finalizando, quais são os aspectos positivos de ser um desenvolvedor de uma startup? O que, que vocês encontram assim, de valor, que é interessante, que é legal e que o que diferencia de uma empresa já muito grande e comum no mercado? Olha, eu vou dar minha ponto de vista, assim. Hoje, se eu voltasse a ser um desenvolvedor e fosse procurar um emprego, né, procurar uma empresa para trabalhar, eu procuraria uma startup, porque eu acho que a liberdade de você poder estar discutindo vários escopos, assim, né? Então, eu posso entender, tenho contato com o negócio, tenho contato com o cliente, eu posso ajudar na decisão da tecnologia. Eu acho que essa flexibilidade, sabe, essa sua autonomia que um desenvolvedor de startup pode ter, acho que é muito bacana, assim. E tá muito diretamente ligado ao resultado também, sabe? O que um desenvolvedor faz numa startup tá muito próximo, assim, do resultado que ela vai alcançar com o cliente. Tem uma visibilidade maior. Só complementando aí o que o falou, eu vejo que trabalhando em startup, você participa mais, você influencia mais no produto final, você influencia mais na vida realmente da empresa e da organização e tudo mais. Você tem uma maleabilidade que você, cara, não tem outro tipo de empresa, tipo de organização, que você vai encontrar uma maleabilidade tão grande assim, a ponto de você conseguir testar coisas novas, aprender coisas novas. E a sensação que é muito legal é a sensação de agregar valor, assim, né, pro negócio, que eu acho que é muito mais próxima do desenvolvedor, né, do que é no negócio. Essa sensação de pertencimento, quando você dá a sua opinião, você já tem um feedback quase instantâneo e vai pra frente ou não, e participar de todo esse movimento de decisões. Isso é uma coisa interessante. Eu acho que vai muito, né, da autonomia que você tem na equipe, né? Como vocês falaram aí, uma equipe pequena, o feedback é quase que instantâneo. Então, se eu estou estudando uma tecnologia nova, quero implantar, você vai conversar com 6-7 pessoas que vão decidir se aquilo vai para frente ou não, né? E também a alegria de se trabalhar numa startup é que nenhum dia é igual ao outro, né? Então, todo dia é uma bucha diferente, você tem que aprender como lidar com aquilo e fazer bastante experimentação, né? Eu acho que conversar com quem está rodando ali na plataforma, acaba de uma forma sendo um pouco mais simples, porque geralmente as pessoas entendem que você é uma solução um pouco mais nova e elas se sentem parte também de poder colaborar, né? Então, eu tenho dois clientes muito próximos aqui do nosso tarefa que pelo menos uma vez por mês, assim, eu tento sentar com eles, perguntar assim, o que você achou de coisa nova que eu lancei, né? Ou o que eu vou lançar, eu coloco eles no ambiente de homologação, mostro para eles. Então, essa troca é muito fácil para um pessoal de startup, né? Eu vejo que coisas, softwares maiores, empresas maiores, talvez seja um pouco mais difícil de ter esse pertencimento todo, tanto do lado de quem está usando, quanto de quem está desenvolvendo. Isso é alguma coisa bem, é um senso meio comum, né? Sensação de pertencimento. Tá na moda? Tá na moda, né? Propósito, né? Propósito do negócio. Sim, né? Bom, vou falar um pouco da minha experiência. Acho que pra mim foi muito legal. Eu já pude pegar uma startup, iniciar ela do zero. Acho que Tamura me ajudou muito, o Bono me ajudou muito. Eu acho que, assim, realmente, como o Bono falou, os dias são totalmente diferentes, né? A questão é um organismo muito vivo, né? Então, você tem várias experiências ali. Você pode inovar. Você busca inovar todo dia, melhorar a tecnologia, melhorar o processo. E você se sente parte, você se sente dono daquilo, né? Você abraça aquilo como fosse teu, realmente, né? Uma startup, você tem uma grande liberdade para atuar em todas as áreas, opinar e sem sofrer qualquer retaliação em relação a isso, né? O legal de criar uma startup é você poder criar dia a dia um processo diferente, uma área diferente, ter o contato com o cliente e ouvir a opinião. E aí, sentimento de dono, realmente, né? A gente brinca bastante, mas... E no final você refletir qual que, realmente a questão do propósito. Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô fazendo isso? É só por grana, realmente, né? Então, lá atrás, quando eu vim para Bauru, já era de Bauru, mas eu acabei retornando um período, eu vim com uma proposta um pouco diferente, né? Pra realmente que as pessoas tivessem uma liberdade, uma cultura muito forte, para trabalhar com tecnologia de ponta, buscando os melhores processos, buscando trabalhar da melhor forma possível, mas sem perder a sua essência, ou seja, seu ser humano. Então a gente tinha cultura, por exemplo, build não subia na época, não subia, chegasse quinta-feira não subia, porque a gente sabe, vai dar 6 horas da tarde, vamos buildar e subir. Acabou o final de semana de todo mundo, né? Então, assim, você poder contribuir e as pessoas opinarem realmente o que elas pensam, qual o valor que ela tem, o seu histórico, isso não tem preço, eu acho, né? A tecnologia, no final, ela acaba sendo um meio, né? Para que você faça algo maior. E aí vem o seu produto, que tem uma contribuição muito grande, um impacto na sociedade, né? Então, assim, a gente pensa de uma forma um pouco simplista inicialmente, mas o impacto é muito grande no seu entorno, na vida dessas pessoas que estão lá na sua startup, trabalhando com você diretamente, o conhecimento que essas pessoas levam, né, através desse organismo, desse ambiente de startup. Exato, tem que ser um ambiente de bastante motivação, né? Porque o dia a dia é difícil, né? A gente está sempre com muita demanda, muitas coisas para desenvolver, né? A concorrência, principalmente num ambiente como a empresa que eu tô, que é um software SaaS, a gente tem que estar sempre lançando coisas novas para não ficar para trás com relação aos nossos concorrentes, assim, né? Mas a sensação de, a gente entregou, a gente está conseguindo entregar, ver valor, os clientes nossos estão vendo valor e estão, falando super bem da gente, é uma sensação super bacana, assim, para o desenvolvedor conseguir ver e fazer parte, assim, do negócio. E aí esse ambiente enxuto realmente é um ambiente que abre espaço para inovação, você está perto, você está próximo de quem pode dar o ok ou não para um desenvolvimento novo ou para uma tomada de decisão ali, você fazer parte disso é super bacana. E eu acho que o desenvolvedor precisa ficar talvez só atento, assim, né, que por conta desse dinamismo, o ambiente de startup, ele acaba sendo bem self-service, assim, né, você tem que ser um cara que tá o tempo inteiro querendo aprender e se desenvolver, né, porque os requisitos estão sempre alterando, as coisas, tecnologias novas estão surgindo ali, você tem que se desenvolver, porque as pessoas, acho que tem um perfil um pouco mais acomodado, acabam se enroscando um pouco ali no trabalho, no dia a dia, e acabam às vezes até se frustrando, né? Então acho que a pessoa também tem que ter noção do perfil dela, se é um perfil mais arrojado para esse dia a dia de startup, né? E eu acho que cabe às lideranças dentro da startup que tá sempre valorizando, né? E conseguindo motivar essas pessoas no dia a dia a se desenvolverem e a gostarem, né? A terem tesão mesmo de estar todo dia ali desenvolvendo e participando de algo maior, assim. É, às vezes chega a valer mais um cara esforçado do que um cara foda. Saber trabalhar dessa maneira proativa, acho que é fundamental para um ambiente de startup. Bom, pessoal, a gente já tá um pouco mais de uma hora, já, na verdade a gente extrapolou um pouco o tempo, mas foi legal bater esse papo, e muito obrigado por terem aceitado o convite, né? Não tinha muito mais contato de todo mundo, perdi tudo depois que troquei de celular, mas valeu, Bona, também por ter passado alguns contatos e tudo mais, e vocês por participarem, pessoal. Pô, valeu, Escavasso. Obrigado o convite aí. É sempre bom falar com pessoas, né, que estão querendo ajudar a comunidade, que estão querendo puxar as coisas. E é muito difícil, né? Porque por mais que você tenha um time, sei lá, 4-5 pessoas que puxam uma comunidade, essas pessoas acabam recebendo propostas de fora, como foi o caso, e dificilmente elas continuam, né? E você tá aí para provar que o propósito e o pertencimento é maior do que... O propósito, é isso aí que é isso, cara. Feito. Obrigado, boa noite, pessoal. Alô, pessoal, boa noite. Show de bola, hein, galera. Valeu aí. Com certeza, os caras do DevTalks fazem, realmente tem movimentado a comunidade. Queria agradecer a todo mundo por poder participar aí. Valeu, Escavaça, valeu a galera toda aí.